tentativa de salvar nossa relação. O meu convite ela não aceitou e não atende a minha ligação. Acho que tô bloqueado no seu coração. Tô bloqueado no seu Instagram e nas outras redes sociais. É difícil aceitar, porra, essa falta que você me faz. O que é que eu vou fazer agora? Eu estou morrendo de saudade. É difícil ter que aceitar que eu não sou mais seu story de felicidade. O medo de desculpas, um mais uma tentativa de salvar nossa relação. O meu convite ela não aceitou e não atende a minha ligação. Acho que tô bloqueado no seu coração. Tô bloqueado no seu Instagram e nas outras redes sociais. É difícil aceitar, porra, essa falta que você me faz. O que é que eu vou fazer agora? Eu estou morrendo de saudade. É difícil ter que aceitar que eu não sou mais seu story de felicidade. Tô bloqueado no seu Instagram e nas outras redes sociais.